Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Joker e o sistema é falho. Aqui é o Lequinho e o Super Choque é o Miles Morales que vale. E aqui é Rafael Tequim, o host desse podcast. E no nível que a gente tá, aguardem nosso podcast sobre Projeto Zeta, que logo logo pode sair. Não, velho. Não, mas é, enfim, pela linha que a gente tá seguindo. Projeto Zeta é muito ruim. Aí, projeto, acho que a gente tinha que tomar um tempo antes de começar a falar do Super Jogo pra falar de Projeto Zeta. Que desenho merda, né? Cara, era chato, né? Era chato, uma cara, falar a verdade. Uma mordida na bola. Ele era tipo o concreto dos desenhos, assim, tipo... Eu fico pensando que coisa... deu na cabeça dizendo... Acho que veio junto no pacote, assim, compraram uns episódios de Super Choque. Aí veio mais uns X-Men Evolution, né, os que faltavam. E tava lá no meio dois Projeto, episódios. É, veio o X-Men Evolution que a dublagem do Ciclope muda e veio o Projeto Z. Oh, o Ben 10 é mais da hora que o Projeto Z. Mano, o Projeto Z tá tipo concreto, só que mais chato, assim. Concreto ainda é legal, o Projeto Z é muito chato. É porque ele queria ser sério, assim, sabe? Era sério. Assim. É existencial, né? Vamos ser existencial para crianças. Exatamente, é. Pô, ele é um robô, mas tipo, olha o dilema que ele tem aí. Ah, é, cara. Porra. É a mesma coisa que fazer uma série do Surfista Prateado para as crianças. Tipo, não vai ser interessante. Aí é da hora, hein? O legal é, tipo assim, ele nos passa, né, pensando na vida. Mas enfim, nesse podcast nós vamos falar sobre Super Choque. Seguindo a linha, a gente fez um podcast, podcast 16, sobre a Liga da Justiça desenho animado, do SBT, né? E nós vamos seguir a linha desse podcast e faremos um podcast sobre a série Super Choque. Também passava mais ou menos no mesmo horário, até por isso a piada do Projeto Zeta. Estou aqui mais uma vez com o Lequinho e o Joker. Oi, oi. Exatamente, vamos seguir com o podcast. Vamos lá. Isso não é muito maneiro? Como é que você fez? Houve uma explosão ontem à noite e tinha um gás no local. Ele me modificou, Rich. Antes de animação do Super Choque, antes de você... É, almoçar, ter que tomar banho e ir pra escola, que nem você fazia, ou chegar da escola. Não precisa, né? É, porque eu estudava à tarde, né? Quando eu assistia. Quer dizer, não, depende. Teve um período que eu estudei de manhã e chegava e assistia, e tinha um período. Isso foi no começo, né? Quando começou a ser exibido. E teve um período que aí eu comecei a estudar à tarde. Então eu assistia todos os desenhos antes, ia tomar um banhito, né? E bati um rango antes, né? E depois ia pra escola. Ah, que susto! Bati um rango, aí ia pro banheiro, aí bati outra vez. Nossa, não, nossa. Me explica essa porra. Devia ter ficado quieto depois da minha piada. Ah, levantou, cortei. Perdeu, deixou o erro. Tinha vários desenhos legais na época que era exibido. A gente vai provavelmente falar deles futuramente, né? Mas enfim, antes de tudo isso, nós vamos falar sobre a criação, né, do personagem. Na década de 90, né, a DC Comics, ela meio que deu espaço para uma produtora menor de quadrinhos, que era a Milestone, né? Publicavam as histórias, né? Só que, assim, eles tinham o poder de ou a gente publica ou não publica, mas a gente nunca pode alterar, né? Que era uma condição boa, que dava... O autor pediu essa condição, sim, né? Tipo, se vocês não mexerem, vocês podem publicar e é um universo à parte. Eu acho que outro dia eu tava lendo o Newsarama, eles até se referiram como o universo Dakota, esse universo. Sim, porque a maioria dos personagens, eles vinham de Dakota. Dakota porque ele nasceu em Dakota. Nossa, o pior da hora que eu falei, eu não pensei, tipo, do universo Dakota, sabe? Tipo, eu não tinha pensado na piada pronta. O universo Dakota é o Aço na Liga da Justiça. O universo Dakota é o Falcão de Sidekick do Capitão América. Toda vez que eles falarem Dakota, agora que eu for assistir o Super Choque de novo, aí, tipo, vou ficar pensando Dakota, tipo, é o herói Dakota, assim. Super Choque é de Dakota, tipo, Dakota de super-heróis negros, tipo. É, ou na verdade o cara Dakota lá é o Rich, né, porque o... É, tipo, a cota de branco, né, porque, coitado, né. Coitado não. Não, mas eu acho que cota é um homem borracha que errou. Eu sou negro, hein, galera. Eu sou negro, tá? Ele pode. Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. Um desses personagens que a maioria das histórias passava em Dakota era o Super Choque. Eu acho que vale citar que o Super Choque ele foi criado pra Marvel, né? É, antes de ir pra DC era... Ele foi totalmente inspirado no Homem-Aranha e ele era pra ir pra Marvel, aí a Marvel recusou o projeto. Aí eles levaram pra Marvel. Então. É, a ideia era fazer um Homem-Aranha moderno, né? Afrodescendente e tal. É, fizeram agora. É, fizeram com o Miles Morales, mas é. Super Choque que é muito melhor que o Super Choque. Ah, é, adoro aquele uniforme. Sabe por quê? Porque ele é latino. Tem que valorizar o mercado. É, mercado. Verdade. Pô, agora podia tocar nem Mato Grosso, né? Meu sangue latino. Podia tocar latino também. Né? Festa lá no meu AP. Pode aparecer. Mas o Dwayne McDuff, que era o criador do Super Choque, né, dos personagens, né, ele trabalhava pra Marvel, né, aí teve essa ideia de criar o personagem, acabou não dando certo, tipo, a Marvel não aprovou, ele até acabou saindo, aí acabou indo pra DC. E o personagem, curiosamente, ele não sobreviveu, assim, sabe, no começo dos anos 2000 até sair a série, ele acabou antes, depois ele acabou com a série voltando a ser publicada, né, mas antes, ele acabou em 90, um pouquinho antes da série começar, porque a série acabou começando em 2000, né? Ela teve 4 temporadas, foi até 2004. É. Esse cara que escreveu o Super Choque, que criou o Super Choque, ele também escreveu uns episódios pro desenho do Jovens Titãs também. Sim, exatamente. É, ele também tava na produção do desenho da Liga também, né? É. E do Super Choque mesmo, que é por isso que, mesmo sendo bem mais leve, ele ainda tem aquela pegada falando sobre racismo, falando sobre questões sociais. É, tinha um episódio bem interessante que eu curtia pra caramba, que não tinha nada a ver com super vilões nem nada. É, era um episódio que uma história de bullying, que na época nem tinha o termo bullying, mas era um episódio de um garoto que era zoado por algumas pessoas, tipo, outros valentões da escola, e os valentões nem eram super vilões nem nada, mas era uma história bem legal, assim, no universo de Super Choque. Ela se passava no Halloween, essa história. Passava no Halloween, tinha um moleque sofrendo bullying no... Na Casa do Terror. O cara que fazia bullying era meio que namorado da Frida, não sei. Da Frida, exatamente. Tipo, que a Frida era a mina, sabe? Maneira ali do grupo. Aí depois entrou a outra também, a Daisy, né? É, a Frida era pra ser o par romântico inicial dele, né? Depois era. De mudar. No fim, ele nunca teve um par romântico, né? Ele só... É maneiro, porque isso até frearia o personagem, né? Ah, não é o foco da série, né? Não, não é o foco da série. Ah, aliás, agora a gente já até passou pra série em si, mas, Lequinho, poderia estar fazendo a sinopse? Super Choque é um desenho sobre um menino afrodescendente, como eu negro, um preto. Negro, assim, preto, meio pretinho, assim. É escuro, sabe? Que inverso de branco. Não, preto, ele é preto. Cala a boca, vadia. Sim, ele acaba envolvido numa guerra de gangues por conta de um amigo dele. Acho que até depois é o cara que vira um homem em borracha. Não é outro cara. É, o raio de fogo, ele fazia bullying com o Virgil, né? Sim, mas não é o homem borracha, não. O homem borracha tava na óbvio, né? Mas ele não era ele. Era um outro cara. Ele no hospital mostra ele derretendo e tal. Nessa guerra de gangues aí que teve em Dakota, ele acaba acontecendo um acidente, explodindo alguns gases que transformam todos que estavam lá em metal-humanos e acaba não só os que estavam lá. Depois você vai ver que isso acaba se espalhando mais pela cidade. Às vezes por roupa, por contato físico. Eu não sei se no começo dos anos 2000 isso era comum, mas se vocês pegarem no Smallville, também tem uma premissa meio parecida, porque... Eu ia citar isso mais pra frente, que tipo, o Super Choque durante um tempo, ele teve uma coisa meio Smallville, que cada episódio aparecia um vilão novo, um metal-humano novo, e ele... Meio que combatia e era isso, sabe? Aí mostrava a repercussão na escola, que nem só ouviu mesmo. E era justamente uma consequência do acidente que também deu os poderes a ele, né? Ou no caso do Smallville, não. Mas é a consequência da vinda dele, né? Eu acho até legal no Smallville, o começo da série Smallville é uma série muito boa. A vinda dele pra Terra, né, trouxe consequências, né, e criaram os personagens. No caso do Super Choque, aí aquele acidente, ele acabou criando todos os vilões. O legal de ter sempre vilões novos era justamente isso. Como eram gangues, né, o pessoal ali tinha tendência a ser, tipo, bandido, né? Então, isso era legal pra série, assim, sabe? Ao mesmo tempo que durante a série você tem outras pessoas que vão aparecendo que elas tiveram contato mesmo que indiretamente ali na briga, né? Pessoas que estavam lá por perto. Depois de um tempo até aparecem outras coisas, tipo clones e... Não clones, mas tipo pessoas feitas em laboratório. Sim. E outras. Sim. Coisas que rolavam. Tipo a... Eu não vou lembrar o nome da menina agora. Shibang. Mas enfim, aí por conta desse acidente ele acaba... aumentando o campo estático do corpo dele. Eles dão uma desculpa idiota, assim. Ele ganha superpoderes e acaba usando esses superpoderes pra ajudar as pessoas como qualquer super-herói que se preze. Exatamente. E ele, no começo ele tem algumas dúvidas de como ele vai fazer isso. Tem até uma sequência legal dele testando várias roupas. Meio Homem-Aranha. É legal que ele bota a roupa do Vulcão Negro, né? Que era o personagem dos super-amigos. Sim, sim. Ele também tem um sidekick no desenho, que é o Rich, que depois de um tempo começa a fazer uns gadgets pra ele usar, como a prancha que ele usava no começo era uma lata de lixo, depois se torna uma prancha de ferro mesmo. É legal que antes dele virar o Kira, ele já dava índice, assim, de que ele tava criando super inteligência pelas coisas que ele tava criando pro Virgil. Ele que criou primeiro, o Virgil usava uma tampa de lata de lixo, ele foi e criou o primeiro disco, assim, sabe, pra ele realmente usar, assim, pra se locomover. Acho que foi uma das primeiras coisas que ele criou, além daquelas bombinhas também que ele tacava de fumaça, né? É, ele criou também rastreadores. No começo ele usava bastante os rastreadores acho que era pelo campo magnético, uma merda assim. Sim. E várias coisas. Depois de um tempo você vê que o Rich também foi afetado por esses poderes do Virgil, né, que pelo contato com as roupas ainda tinha resíduos do gás, e o Rich acaba ganhando super inteligência e posteriormente virando o Gear. Mas é basicamente isso a premissa, ele acaba indo num acidente químico e ganhando superpoderes. Acho que vale citar, assim, pegar um pouco do que tava rolando na época nos Estados Unidos e por que rolou esse desenho, né? Porque a cultura negra tava muito forte, né? Você pode pegar pela música, que os grandes hits eram cantores de rap, cantores tipo Beyoncé e tal, 50 Cent. E no esporte, o basquete tava muito em alta, o Michael Jordan tinha voltado a jogar basquete, Shaquille O'Neal e o Kobe era uma dupla do Los Angeles Lakers. Shaquille era... Que tava tendo um desenho mesmo. É, exatamente. A série de TV tinha bastante séries de destaque de comédia com relação a atores negros e tal, então... Ah, ela patrulha as crianças, né, cara? Crianças, elas e eu. Próprio no cinema, né? A gente tinha o Will Smith com muito destaque. Bad Boys. Tal, então... O Will Smith no começo dos anos 2000 era auge, né? Todos... Ele fez ali o Independence Day, depois teve o Bad Boys. Sim, 2004, até o final da série, mas eu Robô, sabe? Esses filmes mais... filmes de ação ali pra ele só. E querendo ou não, também uma outra coisa que rolou na época foi que acabou tendo uma diminuição da guerra de gangues ali, né, na parte de Los Angeles e tal, que rolou, por exemplo, na década de 90, as revoltas de Los Angeles e tal. E tinha dado uma diminuindo um pouco a guerra de gangue ali, então era boa, assim, pra se abordar a cultura negra, então. E hoje em dia acabou voltando a ser um assunto atual, né, que voga hoje em dia, porque tá tendo, acho que é em Baltimore, eu não lembro, se eu não me engano é em Baltimore. Tava tendo os protestos porque a polícia matou. Foi. Mas tá tendo em vários lugares, Estados Unidos e tal. É, sim. É, voltou a ser um assunto que ainda puxa pros dias de hoje. E é bem legal, né? Porque a transformação da cidade inteira ali já se dá por uma briga de gangues, né? E muitas coisas dos vilões e dos heróis se dá pelo bullying, por pobreza. Sim, até a consequência do Virgil não ter a mãe é uma consequência, né, das brigas de gangues dos anos 70 mesmo. Aquele episódio é muito bom, velho. Aquele episódio é totalmente baseado nas revoltas de Los Angeles, tá ligado? Sim, exatamente. É diretamente. A mãe dele é uma bombeira, né? Sim, ele voltando aquele período ali, né, tipo, ele encontrando, é um episódio muito legal, sabe? Ele, desde o começo, né, antes mesmo dele voltar, eles... Eu acho legal que esses assuntos que eu abordei de tá destaque, a cultura negra, eles abordam na série. Por exemplo, tem o Homem Elástico, que é um rapper que tá tentando destacar, tem as produções de TV lá com o Leo Romeo e tal. Naquele episódio que a irmã do Virgil tá pra descobrir que ele é o Super Choque, ela pelos trejeitos e pela voz, ela meio que quase descobre que ele é o Super Choque. Tem um irmão e uma irmã que roubam porque são pobres, né? Eles não têm, eles são órfãos, acabam tendo que roubar pra sobreviver ali. É bem legal. Ele mesmo sendo bem levinho, ele puxa por umas questões pesadas. Assim. Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. A gente tem o episódio que aborda a dislexia do homem elástico. Ele é disléxico. Ah, esse episódio é legal. Ele não consegue... Ele... Pra desarmar a bomba, ele tem que ler, né? É. Mais do que simplesmente a cultura negra, né? A série, ela também aborda vários outros problemas sociais, assim, né? E isso é interessantíssimo. Até a questão do bullying que eu falei, que é um dos meus episódios favoritos, assim. Até o fato também de ele ser fã do Lanterna Verde, né? Pro Lanterna Verde ali ser um personagem, um super-herói negro, representando ali na Liga da Justiça. É, o John Stewart, né? Já linka com a Liga, porque na Liga normal era, acho que na época era o Kyle Reiner que tava na Liga. Então já linkava com a Liga do Desenho, né? É, mas na Liga do Desenho é engraçado que no primeiro episódio, que é o mais clássico, né? Que eles enfrentam o Brainiac, que eles ficam cuidando, ele e o Gear, já tinha Gear na época, né? Que ficam cuidando da Torre da Justiça. Eles ganham do Brainiac baixando MP3. É, mas é legal que, tipo assim, nesse episódio, não se demonstra fã do Lanterna Verde como ele é. Tanto que na hora que ele enfrenta todos que estão possuídos ali pelo Brainiac, ele fala, tipo, acho que tá faltando alguém, né? Aí de repente ele vê, o cara do anel. Tipo, ele não era fã do Lanterna Verde. Depois, quando já passa a próxima temporada, né? Tem um episódio que aparece o Sinestro. E aí, ele, nesse episódio, se demonstrando grande fã do Lanterna Verde. Tipo assim, é uma incoerência? Não sei, talvez ele tenha só... É, pra puxar sardinha, né? Porque o cara é... Aliás, eu, até na primeira temporada, não tinha conexão nenhuma com o universo desse animado ali, né? Legal que os dois, eles são, o Reed e o Vardo são leitores de quadrinhos e tal. E vários episódios ali tem, não só da Liga da Justiça, mas tem participações de super-heróis sem ninguém, assim, eles sozinhos, tipo o Superman. É. O personagem da Liga dos sete originais que não aparece é a Mulher Maravilha. Os que têm episódios separados é o Batman, né, que tem acho uns 3 episódios, o Superman que tem 1. O Lanterna Verde é só. Os outros é na... E cada um tem uma versão engraçada, né? Porque o Batman, ele teve a versão quando ele apareceu na Liga da Justiça com o visual da Liga da Justiça. Teve a versão que ele apareceu com o Robin em um episódio que ele lembrava, se eu não me engano, o Gotham Knights. E tinha outra versão que ele veio, o visual do, acho que da série animada mesmo dele. Aliás, vem com o Robin, eu não sei se é o Tim ou se é o Dick. Não, acho que é o Dick. Depois, no episódio que aparece só o Batman sozinho, ele pergunta... É, eu ia falar disso, dos Titãs. O Robin fala que o Batman fala que o Robin tá nos Titãs. Depois ele até encontra lá os policiais de Gotham e um deles fala... Nossa, o que o Robin fez no cabelo, tá ligado? É, exatamente. E é legal que, tipo assim, esse é o primeiro episódio da quarta temporada, né? Ele já tinha encontrado a Liga. Mas o melhor super-herói que aparece é o Soul Power. Exatamente, cara. Eles aí fazendo uma homenagem a Blaxploitation, né, cara? Totalmente Blaxploitation, que tem um conversível e tal. Ah, tá. Que eles flipam na... Também o Aranha no... É, pode crer, né? Na África, que ele tá na pedinha com o Homem-Aranha, né? Tipo, você não vai soltar a teia, eu não sou esse tipo de aranha. O Joker citou o Soul Power, e é legal que eles criaram um tema também pro personagem, né? Uhum. Que eles vai e tocam no final, eles dançam no final do episódio. Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. A série, ela tinha vários personagens, vários vilões, né, muito interessantes, assim. A gente tinha o Evan, né, que era basicamente coberto de sombras, né, o poder dele era se tornar sombras, ele podia se tornar qualquer... acho que ele criava buracos negros também, né? Variava por episódio. O Homem-Borracha era irmão dele, né, tanto que eles tinham um visual meio parecido, né? Eles se enfrentam, não sei. Eles se enfrentam na história, tipo... Tinha o Raio Negro que a gente falou, o Raio Negro não, Raio de Fogo, Raio Negro é outra coisa. Raio de Fogo que fazia bullying com ele depois. Acho que é o primeiro vilão que tem. Sim. Exatamente, é. Então, mas no episódio com o Raio Negro, o que o Raio Negro é, porra. O Droga, ô caramba. Eu gostava dos episódios que saíam da linha ali da cidade e tal, e tinha uma coisa diferente. Ah, tem episódio que joga com o futuro, né, com o Batman do futuro. Sim, e sim. O personagem dele do futuro. A gente não podia deixar de... Cara, ele é um dos sete grandes no futuro, velho. Ele é... Aliás, eu cheguei até a citar... Para pra pensar, qual que era o sete grandes no futuro? Você fala que a Liga do Futuro tava uma bosta, viu? É. Mas, cara, é legal que, tipo, eu citei isso no cast de Liga da Justiça. No cast de Liga da Justiça, eu tinha citado isso, que a versão do Super Choque mais velho, que é mostrada na série, não é a mesma que é mostrada no episódio futuro do Liga da Justiça Sem Limites, né? Ele é bem mais velho do Liga da Justiça Sem Limites e ele parece bastante com a versão dele mais nova. De, tipo, a roupa dele, ele usa o... É, ali na... Super Choque, eu tô fazendo o dread, né? Você tá fazendo... Os dread... Não, acho que, se não me engano, até no... da Liga da Justiça ele tem os dread, só que o cabelo dele é branco. Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. Lequinho, qual que é o seu episódio favorito? Você tem algum momento marcante do Super Choque pra você, cara? Ah, eu acho que ele encontra a mãe dele no ano passado. Eu acho muito bem feito. Eu acho bem... Bem trabalhado, sabe? Eles pegarem... Tipo, a mãe dele morreu mais ou menos numa situação... Igual que ele ganhou os poderes ali numa revolta, sim, numa briga. E eu acho legal. E ele vê a mãe dele fica com orgulho. Esse, pra mim, o episódio da África são os mais legais. Inclusive, até pelo contexto, né, ali da história. E eles estão enfrentando vilões, assim, no meio do conflito, né? Acho legal isso. O meu episódio preferido é o Esquadra da Sexta. Ah, é mesmo, sim, cara? Pô, que legal. Ah, que os Power Rangers do basquete. É que são jogadores de verdade, né? O Cal Malone, o Steve Nash e tal. Ah, aquele episódio é muito bom, né? É, não, eu acho que tem um roteiro grande por trás, né? Mas eu acho bem engraçado aquele episódio. É, bem na ciência, né? Tipo, os caras estão pulando basquete e de repente cada um tem um poder. É, eles faziam isso, sim. Eu curti o nó deles. Todo artista que participava tinha uma função ali de super-herói. Eu lembro que o nome do Cal Malone, quando ele era super-herói, era Pulverizador, ele tinha que falar assim, né? Eu gosto, cara, daquele episódio da teu Metal Mano, tipo, teu um cara que tava também na briga de gangues, que ele evoluiu tanto a mutação dele ali, né? Que ele acabou virando um vegetal. Ele vira uma gosma verde, assim, sabe? Ah, não é Metal Mano. Aquilo lá foi por conta de bactérias com o resto dos produtos químicos da explosão. Exatamente, né? Tipo, e você vê que não foi contato só diretamente com as pessoas, né? Tipo, e aí, tipo, esse monstro, assim, acaba aparecendo ali. E o episódio que se passa na escola de madrugada, assim, sabe? Tava fechada a escola, eles precisavam entrar no laboratório pra poder analisar. É um dos primeiros episódios, né? Sim, é da primeira temporada. E aí, tipo, tem a Frida e as outras pessoas tentando publicar um artigo. No... Esse não é exatamente o meu episódio favorito, mas é um dos mais legais, assim, que eu curtia realmente assistir. Fora o que eu já tinha... Eu não queria citar aqui de novo, mas cito também o de Bunny, que também é interessantíssimo. Tem um episódio legal também, que é o que a Sharon tá ajudando um rapaz lá. Sharon, a irmã do Super Shock. Sim. Tá ajudando um rapaz a se reintegrar. Ele teve uns problemas com a polícia e tal. Teve passagem pela polícia. E ela tá ajudando ele a se reintegrar na sociedade. E aí o Virgil começa a desconfiar que ele é um neto humano e que ele tá fazendo um monte de coisa, assim. É, um monstro vai e ataca o cara que agora tá namorando a ex-namorada dele, sabe? E no fim você descobre que é a ex-namorada tentando incriminar ele, porque por culpa dele ela foi parar no lugar onde ia ter a briga, tá ligado? É bem legal. O herói tendo preconceito, eu acho muito bom. Assim. Ele pratica bullying nesse episódio com o cara. É, exato. É, pra incitar raiva dele, né? É. Tem alguns episódios que a gente pode fazer menção honrosa aqui. Tem um episódio aqui do Superman que eles enfrentam um homem brinquedo, que ele já era a Daisy de cabelo longo. Aliás, eu achava maneiríssimo, assim, sabe? Tipo, caraca, mudaram o desenho, ela tá de cabelo longo agora, no final da próxima temporada, né? O episódio do que o Bird vê pela primeira vez o pai do Gear, do Rich, que ele é meio racista e tal, né? Ah, é verdade, da hora, da hora. Grande ele episódio. Ele fica meio brigado com o Gear, né? É legal ver que depois o pai do Rich muda totalmente, assim, o personagem dele. Assim. É, sempre, né? Fica legal, né? Mudança é muito... Não dá pra você esperar uma coisa muito coerente de um desenho infantil. Tem que falar do episódio do AJ e do Backstreet Boys. Mas que eu não lembro muito bem. É assim, né, Kinho? Tem um metal humano que é o Cúlio. Que eu tô citando de novo aqui no BDC. Não sei porquê. Mas aí, beleza. Aí ele tem o poder de se transformar em outras pessoas. Aí o AJ tá na cidade da Dakota pra poder, acho que lançar um disco, não sei. Ele vai gravar uma música com o Homem Borracha. É, aí o Homem Borracha pede pro Virgil levar alguma coisa que ele tinha esquecido na casa de lá. E aí o Virgil vê o AJ. E aí ele conta pra Frida e pra Daisy e elas ficam loucas, espalham a notícia. Ah, aí, tá, tô lembrado. Aí o Cúlio se torna ele, só que aí eles acabam descobrindo que, na verdade, abrindo porque eles copiam a imagem da pessoa, só que como um espelho, né? Tipo, isso, ele acaba sendo o inverso da pessoa, então as tatuagens do AJ estavam invertidas nele. Ah, um episódio que eu acho da hora é o episódio do futebol americano, que tem um cara que ele é, tipo, um puta jogador de futebol americano, descobre que ele é metal humano e tal, e ele tem que abandonar a carreira dele na NFL e tal. É, eu lembro mais ou menos desse episódio. Putz, esse é um episódio muito legal, cara. Tipo, aí é meio que X-Men, assim, sabe? Preconceito com um cara ter superpoderes, né? Sim. Ah, eu lembrei de outro episódio também. Aquele episódio que tem uma espécie de flash, sabe? Que é um cara que ele utiliza de um negócio, de um dispositivo que ele usa no braço dele pra congelar o tempo e se tornar rápido, assim, meio que como um flash. Ah, sim, pode crer. Que ele é apaixonado, acho, pela Daisy. Pela Daisy, exatamente. E aí ele acaba usando... E aí no final, eles, tipo, colocam um efeito reverso no cara e o cara, tipo, fica lentíssimo, né, cara? O Super Shock era meio bullying, tá, galera, também. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking, it's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking, they say I got the learn. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer essa indicação para essa semana. Eu vou indicar Astro City essa semana, já que a gente tá falando de super-herói, Leão Astro City. É uma série escrita pelo Kurt Busiek, desenhada pelo Brent Anderson. Quem faz as capas é o Alex Ross, mas ele não importa. E... É o único bom aí. E é uma história bem legal, é uma outra abordagem de super-herói, assim, ele mostra como as pessoas da cidade da cidade reagem aos super-heróis, sabe? São vários episódios, várias. Não segue uma história cronológica, são vários episódios fechados. É bem legal. Eu vou indicar um jogo, aproveitar que eu falei de Shaquille O'Neal, que é o Shaq Fu, um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Shaq Fu, ótimo jogo de luta, aproveitar que vai sair agora, acho que esse ano vai sair a continuação. Melhor do que King of Fighters. Não, ele não. Esse ano vai ser a continuação do Shaq Fu, então... Não é difícil, né? Shaq Fu. Eu vou indicar um episódio, e eu não tô zoando, de Eu Patrulho as Crianças. Você, aí ouvinte, com certeza já viu. Esse é o episódio, que tem a participação do Shaquille O'Neal também, que é o episódio que o Michael conta pra Cad como ela nasceu. E é um episódio bem legal, assim, sabe? Porque, sem dúvida, o Marlon Wayans é um tem mais talento, assim, dos Wayans. Tá certo que as branquelas, tipo, é tão ruim que você chega a ser maravilhoso. No caso, eu acho um episódio bem divertido, que ele conta de uma maneira até bem inusitada como que a criança nasceu. E, pô, é também uma série do começo dos anos 2000, passava no SBT, ou seja, tem tudo a ver, como a gente disse, com a época em si. Agora, enfim, galera, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Gostaria de agradecer mais uma vez o Lequinho e Joker. Acessem lá o Pipe Bomb, tem o link aí nos nomes deles, né? Se você clicar no Lequinho, Pipe Bomb. Se você clicar no Joker, Pipe Bomb. Se você clicar no meu Twitter, só que eu não tuito direito. Então você aí... É porque ele é igual o Homem Elástico, gente. Não sou disléxico, pelo amor de Deus. Deixe seu comentário aí no post. é importante que você deixe seu feedback pra gente justamente saber quem tá aqui ouvindo o nosso cast, pra quem tá realmente acompanhando a gente. É, a gente, como que a gente vai saber se você tá ouvindo, né? Sem você comentar, então, tipo, se comunica a gente, que é legal, galera. Mas a gente é ambicioso na parte dos comentários, então a gente quer que os senhores comentem, senhores e senhoras também, que estão ouvindo esse podcast. Redes sociais, facebook.com/bancodecerebros, Twitter, YouTube, Instagram também, a gente posta bastante fotos assim relacionadas à posição que a gente faz. Estão todas aí no post, nos sigam, né, nessas redes sociais para estar sempre informado quanto ao nosso conteúdo. E para quem não conhece o site e está ouvindo em outro lugar, bancodecerebros.com.br. Enfim, vocês sabem o esquema, deixe seu comentário, converse com a gente. Enfim, a gente é gente boa, galera. Até a próxima semana, próxima quarta-feira. Falou! Tchau, seus mexas! Agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.